tu sofrência. Amar não é obrigação. Se não quer, então não fique aqui. Não precisa adiar o fim. Não é certo você estar na relação só por caridade. Anda bem forçar, já não beija de olho fechar. Eu não sou mais companhia para estar do seu lado. Ficou claro. Eu sei que você já tem outro alguém. Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo. Sai por essa porta, tu já. Meu perdão, não vou mais pressionar o seu coração.